Comandador, Mike Bravo Alfa, reporta a nave estacionada no gate 8. Bom dia. Obrigado, Mike Bravo Alfa. Obrigado, bom dia. Positivo, bom dia. Solo, bom dia, chamei a 6251. 6251, bom dia, informação em curso é a Delta para Guarulhos, eu tenho 360 já aprovado, o senhor está pronto, cópia? Afirmativo, já temos a Delta, nós se escuta, obrigado. Chinelo 251 autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, via para o Zulu no zero, até Tango Bravo Eco, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 120 decimal 8, aciona 5067, o Chinelo 251. Ok, autorizado Sierra Bravo Golfo Romeo, pela outra Zulu no zero, após Tango Bravo Eco. Nível 360, pista 10, curva direita, Dael Motiva, 1208-5067. Chinelo é 251, negativo Dael Motiva, saída Dael, transição Motiva. Perdão, Dael, transição Motiva. Correto protegimento, Chinelo é 251, chame pronto para o pushback acionamento, confirme somente o seu portão. Portão 04. 04, gente. Alpha X-Ray Whiskey é o solo Salvador. Mas como da Alpha X-Ray Whiskey? Alpha X-Ray Whiskey, confirme, já terminado o giro de motores? A troca é natural, só dando tempo para a integração da turbina. Copiado, senhor, chega até. copiado, Alfa X Ray Whiskey, obrigado, bom dia. 8-6-2-5-1, Portão 4 aprovado, chame táxi, o Xenia 6251. Execute entrenamento, o Xenia 6251. Alô, bom dia, 229, com informação Delta, o... Segundo 229, informação Delta, confere para Congonhas, eu tenho aprovado o nível de voo 360, sem sua transporta. Negativo. 229, autorizado para Serra Brava, Serra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva. Controle 120.8, transponder 5070, gol no 229. Você é autorizado 660, Sierra Bravo, Sierra Papá, para o garçom no zero, primeira curva direita, na Dael, transição Módiva. 208, controle 5070, transponder, gol no 229. Protegimento correto, gol no 229, portão 5, chame pronto para o pushback acionamento. Chamar no 229. Com 1-3-1 a bordo, 6 horas de autonomia, alternando com o Leão ou o Xenia 2-5-1. Galeão 1-3-1 nos meia dúzia de horas, confirma? Afirmo, o Xenia 2-5-1. Confirma, o Xenia 2-5-1, táxi aprovado via Índia até o ponto de espera do pista no 0, ajuste agora no 0 no 4, acabou de mudar, no 0 no 4. Ponto de espera quando pronto, chame teu Rio no 8, decimal 95, 6-2-5-1. Afirmativo, táxi via Índia para o ponto de espera, 1-0-1-4, ajuste, 1-1-8, decimal 95, a torre, Oxo 6251, grato, bom dia. Salvador, bom dia, Ocean Air 6251, ponto de espera da 1-0. Ocean Air 6251, autorizado a linha de Polaris para 0, vento 090 graus com 119. Hidralinhar e decolar, Ocean Air 6251. Portão 5 aprovado, chame táxi, gol no 229. Autorizado para o nosso táxi, 229. Chame 251, decolado a 1126, chame agora o controle 1-0-8, com roupa. Controle 1208, chame a 251, grato, bom dia. Até o portão 03 do pátio principal, é isso? Gente, o Alfax foi o risco, aguarde um minuto, eu tenho um gol puxando no portão 5. Assim que mesmo eu iniciar o táxi, eu autorizo o seu rodão aqui, Alfax foi o risco. Controle Ocean 6251, solicita quando possível, em coordenação com o centro, pro de Mótiva. Beleza, aguardo, senhor. Afirmativo. Ocean 6251, Rui Mótiva. Está presente Mótiva, Ocean 6251, grato. Bom dia, 3171, informação em curso Delta para Guarulhos. Eu tenho aprovado o nível de voo 320, o senhor está pronto, cópia? Muito bem, 3171, por gentileza, prepare da El Transição Mótiva e aguarde aproximadamente um minuto para cópia. 229, com 4 horas de São Fernando Galeão, 160 no PLB. Dado no 229, táxi aprovado via pátio principal em Índia, até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 0 no 4. No ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 1-2, decimal 95, gol no 229, bom voo. 4, no ponto de espera, 295, 1-0 no 4, no 229, bom trabalho. Alpha X-Ray Whiskey autorizado do pátio 3 para o portão 3 do pátio principal, mantendo a escuta constante, chame a término Alpha X-Ray Whiskey. 3171, pronto, cota? Pronto, obrigado. 3171, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, via Zulu 1-0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 320. Pista em zona 0, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 120, decimal 8, aciona 5075 da 3171. Ok, 320, aprovado aqui. São Paulo, Guarulhos, Praga 10, pela direita, confirma a saída da EL, na edição Monte, decreta na Ampla, Zulu 10, até Tango Bravo, Tango Eco. Telefone 5075, controle 320, decimal 8, da 3171, está no 9, da EL. Protejamento correto da 3171, chame pronto, puxa o acionamento já. Ah, muito obrigado. Eu sou o Doce, a Neia, Alfa Victor Romeo. Firme, hoje, né? Alfa Victor Romeo, é isso? Positivo, na ponte número 6 para reboque, para a ponte número 5 do pátio principal. Copiando Alfa Victor Romeo do portão meia dúzia do pátio principal para o portão 05, é isso? Positivo. Gente, aguarde para esse reboque, Alfa Victor Romeo. Alfa Victor Romeo aguardando autorização para reboque. Polo 229 ainda cola a pistola 0, vento 090 graus com 1 no 4 nós. Ainda cola da 101229. Onda 229, decolada 345, controle Salvador, 208. 208, Juliano 229, cruzando 1300, Nadael. 1229, contato radar, sul Mateus 360, via saída da El. 360, via da El, 1229. 1229, vamos ler. Vamos ler, então, 1229. Chamada 251, chama agora só para Recife, na frequência. 1251, alterna no 3325. 51, alternando 13625, chamada 251, graça, bom dia. Portão 9 aprovado, puxa o acionamento do 3171 no Chamitax. Vitor é Alfa Vitor Romeu no portão 612. Aguarde mais 4 minutos para o início do seu reboque, ok? Ok, é o Vitor Romeu, sim, está aguardando. 1229, chama agora para a equipe. 1251, na terra, 3325. 251, 3325, no 229, vamos morrer. Galeão 3130. 853 e 30, Galeão, confirma. Confirma, 231, 71, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera pista no 0, que negar agora no 014, no ponto de espera quando pronto, chame torre em 1 no 8, decimal 95, 31, 71, bom voo. Confirma no 014, limitado via pátio. 2094, obrigado, São Paulo. Alfa Victor Romeu, só mais meio minuto, senhor. Alfa Victor Romeu, ciente, aguardando a autorização. Meu portão 612 aprovado, reboque até o portão 05, mantendo escuta constante, chama o término Alfa Victor Romeu. Alfa Victor Romeu, ciente, então reboque e reportar o interno. Para a próxima 3171. Para 171, além da Cota, zona 0, vento 070 graus, 109. Nível é decolado, 1 0 para 3171. Alfa, Vitor Romeu, obrigado, bom dia. Controle 171, decolado, Fátima, controle Salvador, 208. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3171. Controle do radar, decolado, sub, mantendo de voo 320. Via saída da aérea, autorizado a ida. Ok, 320, direto Leda, tá 3171, obrigado. É 3517. Acho que já viu chegada bom, espera 4 mil pés, a gente tem aqui na 0, né? Belo 4. Delta. Alpha X-ray Delta. Bom dia, consiga. Bom dia, solicito o reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 09. Alpha X-ray Delta do portão, correção, do pátio 3 autorizado reboque até o portão 09, mantendo escuta constante, chama o término Alpha X-ray Delta. Azul Alfa, X-ray Delta 15, reportará o teste.